tema a ser colocado aqui hoje é uma pergunta, né? Existe aposentadoria para o espírito? Leva-se sempre em conta aqui um princípio básico, que quando a gente vai falar de espírito aqui, a gente não está falando dos espíritos somente os desencarnados. Porque nós, espíritos imortais que somos, e encarnados que somos, somos espíritos também. Então aqui a gente coloca, existe aposentadoria para o espírito? Vem com outro questionamento, início do texto. Isso aqui foi tirado da Folha Espírita lá de setembro de 2014. Faz parte de material de pesquisa e a gente vai buscando esses assuntos que são bastante interessantes, né? Nós somos parte, quer dizer, aqui faz uma pergunta, que pessoas nós somos? Nós fazemos parte daquele grupo de pessoas que ainda pensa que a aposentadoria, e aqui estamos falando apenas daquela que se refere ao corpo físico, significa um longo período de descanso merecido? Qual é que é a nossa concepção hoje, digamos assim, nossa concepção hoje mental ou até material, de aposentadoria? O que nós pensamos quando nos vem à mente aposentadoria? Aqui nos perguntam que tipo de pessoas nós somos. Somos aqueles que só pensam realmente em aposentarmos e deitarmos no berço esplêndido até o nosso desencarne, ou a gente pensa de uma outra forma, que como sendo espíritos imortais que somos, o nosso corpo físico provavelmente necessita de uma diminuição da carga de trabalho. Mas as pessoas se aposentam lá com 50, 55, 60 ou 65 anos, hoje elas têm uma vida totalmente producente ou produtiva até os 80, 85, 90 anos. Isso eu tenho experiência na minha família. Bom, sendo dessa forma aqui, a que ponto é que nós podemos chegar? Existe aposentadoria para o espírito? Quer dizer, não temos nada contra essa questão de chegar na aposentadoria e diminuir o ritmo de trabalho e tal. Mas existe aqui um dado bastante interessante aqui, que são pesquisas de institutos, né, que fazem as pesquisas de opinião e de como é que o povo brasileiro está se portando a respeito dessa questão da aposentadoria. Existe há algum tempo uma tal de nova aposentadoria, na qual se observa uma vida produtiva, mesmo depois de passado 20 ou 30 anos, que marca esse ciclo de vida, que é 30, 35 anos, que as pessoas se aposentam. As pessoas continuam trabalhando. E isso aqui, nesse artigo aqui, coloca essa questão aí, mesmo que talvez seja por uma necessidade econômica, às vezes as pessoas continuam trabalhando porque a tradicional aposentadoria já não é aquilo que era uma vez, continuam trabalhando, e isto está aumentando a expectativa de vida de nós brasileiros. Apesar de todos os pesares, apesar de todos os problemas que o Brasil tem enfrentado, tanto na área da saúde, como na área da educação, como na área da segurança pública, a expectativa de vida do brasileiro, exatamente por ele se manter ativo fisicamente, mentalmente e também, é claro, consequentemente, espiritualmente, existe uma pesquisa também da Sociedade Brasileira da Geriatria e Gerontologia, que as pessoas, mesmo aquelas pessoas que com problemas motores, que não conseguem se locomover direito, mas que executam trabalhos produtivos de ordem, não interessa se é remunerado ou não. Isso que é o interessante. Aqui, então, existem essas pesquisas desses institutos. O que que a Folha Espírita ela fala aqui na questão, então, espiritual? Ela compara, digamos assim, o ser humano, nós, que vivemos, digamos assim, de quando nós nascemos até 85, 90 anos, que seja, né? Um exemplo, até a aposentadoria, meia-idade, 60 anos, digamos, seria, digamos assim, comparados, isso aqui eu achei uma coisa bastante interessante, seria como se a gente comparasse a nossa existência atual, como se fosse que nós tivéssemos cursado o ensino fundamental, o médio e o universitário. Tudo aquilo que vem depois do fundamental, do médio e do universitário, seria um complemento de conhecimento, de experiência, que nós não teríamos de forma alguma que perder essa oportunidade. Nós teríamos que chegar a fazer lá uma pós-graduação de experiência, um mestrado, um pós-mestrado, um doutorado, um pós-doutorado e até um PhD. É o que coloca aqui. Se nós soubéssemos ocupar na velhice, aqui é o nível, quer dizer, o índice de médio de idade aqui são pessoas mais jovens, mas que as pessoas quando chegassem nos seus 65, 70, 80, 90 anos se tornassem, continuassem a ser producentes, fazer alguma coisa, ou questão caritativa, ou se dedicar a um jardim, ou se dedicar a uma horta comunitária, ou se dedicar a qualquer coisa que faça algo de bom para alguém, que faça o bem, não importando a quem. Isso seria uma soma, uma multiplicação muitas vezes maior para quando, de preparo, é claro, para quando nós tivéssemos que ultrapassar essa nossa existência para uma existência pós essa vida. Nós estaríamos, digamos assim, como que preparados para o trabalho no mundo espiritual, como desencarnados, porque lá sim não existe aposentadoria mesmo. Lá é só trabalho. Inclusive a gente não precisa nem descansar tanto, porque nós não temos mais esse corpo físico aqui, que nós precisamos dormir e reparar nossas energias, descansar, tirar férias, se aposentar. Então, na verdade, aqui esse texto aqui é interessante pelo que ele coloca, então, o ser humano como sendo hoje, no século 21 lá, hoje estamos em dois, aqui era 2014, 2016, como sendo a melhor espécie, o melhor de cada um de nós mesmos. Cada um que está aqui, nós estamos sendo a melhor encarnação de todas as outras que nós passamos. Sendo assim, nós temos que aproveitar essa existência para que a gente se torne extremamente produtivo, mas não só produtivo materialmente, produtivo na forma de caridade, na forma de fazer trabalhos, às vezes, que não sejam remunerados, fazer trabalhos caritativos, enfim, se manter com a mente ocupada. Não lembro qual é que é o pensador que dizia, no momento em que o corpo e a mente estiverem ociosos, quer dizer, estiverem sem fazer nada, é uma janela aberta para um monte de besteira. Isso vocês podem concluir, que quanto menos se trabalha, quer dizer, quanto menos se pensa, quanto menos se utiliza o nosso cérebro, menos se utiliza o nosso trabalho, o nosso poder de pensar, de raciocinar, se a gente cada vez diminui isso aí começa a vir todas aquelas depressões, aquelas angústias e depois outras coisas que vêm pior do que isso aí. Então, esse artigo aqui foi bastante interessante, eu achei, né? Passar para para o pessoal, sobre a questão da aposentadoria. Ora, merecemos sim, todos nós, uma aposentadoria. Lá, quando nós completarmos a idade de aposentadoria. Mas parar de trabalhar, ficar vagabundo, vou dizer, né? Palavra bem certa. É, não tem lugar para isso aí no nosso planeta. O nosso planeta é um planeta de trabalho. É um planeta onde os irmãos nossos da espiritualidade, eles movem fundos e mundos para poder fazer com que a gente tenha, às vezes, uma intuição de ler um livro, de fazer alguma coisa boa. Eles trabalham, trabalham e trabalham. Nós temos que seguir esse mesmo exemplo. Obrigado.